base para final 917, Sierra Kilo Índio. Sierra Kilo Índio, autorizado pouso na 117, 150 graus, 07 nós. Sente livre pouso na 117, Sierra Kilo Índio. Salvador Azul, 4209, senhor já teria autorização para nós, para Confins? Afirmo, Confins, 380, saindo em bridge, a Pesulu 16, saída da El, Leda após explode bridge, curva direita. Controle 1120.8, transponda 5531. Ok, então, 380, Confins autorizado. Saída será da El, curva direita após Leda e bridge Presulu 16. 120.8 é o controle, 5531 no transponder, azul 4209. Correto, chame pronto para acionar. A 4209. Salvador, boa noite, 6224 no localizador. Tem a pista à vista, aguarde para o trem. Boa noite, na escuta com o trem embaixo da vaga. 6224. Papapá, Serra Kilo Índia no solo aos 08. Qual local de estacionamento? Aerostar. Aerostar, sim. Complete 180 graus, backtrack, primeira esquerda para Aerostar. Uma boa noite, bom descanso. Achou e travou, tá sob externo, 6224. Cliente, autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 069. Cliente, 6224. Tem a cópia do 330. Autorizado para Recife, nível de voo 330, via Aperuís 58. Saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.6 extra, transponder 5530. Autorizado 330 para Recife, saída Puca Caju, Aperuí 58, aciona 5530. O controle de saída 12080, o SAP 305. Correto, chame para estacionar. Chamada 330. Solo, Torre Azul 4206, pronto, posicionamento, posição número 3. 03, autorizado, chame pronto pro táxi. Autorizado, chamar para o táxi, Azul 4209. Trip 5515, ideal de descida. 5515, desça para 4000, PES, que é NH, 908. Para 4000, 908, trip 5515. Prefiro 8-4-4-7, que é Recife Center. 1-2-6, decimal 8-5, e final do 8-5, decimal 5-5. 2635, backup 2545, Tiro 84, thank you. Solo aos 1-2, libera a direita, Delta, Alfa, chame antes da Juliette, o Xanar 6224. Delta, Alfa, chame antes da Juliette, o Xanar 6224. Torre Azul 4209, pronto para o táxi, 78 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna a Galhão. 7 horas, 78, 3 horas de Galhão, livre táxi, ponto de espera, pista no zero. Livre táxi até o ponto de espera, ponto no zero, Azul 4209. Alinhar e manter Azul 4209. Alinhar e manter Azul 4209. Puxa, né, 6224, antes da Juliette. Esse portão 01, no Oxanem 6224. 30 ingresso no pátio, portão 01, no Oxanem 6224. Tá 3305, após a passagem do Fokker saindo da Oxanem, a sua cauda autorizada. O pushback chama o ponto pro táxi. Após a passagem do Xaneta, autorizado, vai chamar para o táxi 3305. Azul 4209 mantém a posição, está restrito ao nível 1110 até 20 milhas de Salvador. Restrito 1110 até 20 milhas de Salvador, Azul 4209. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 089, ajuste 1018. Livre decolagem, dono zero, Azul 4209. envio o sinal 972 com a informação Alfa para autorização Galeão 320. Sim, só um instante para cópia, Rio 5972. Afirmativo, você escuta. Azul 4209, decolou Azul 18, chame o controle. Chamando o controle, Azul 4209. 10, autorizado a final do LF, reportar a localizador trip 555. É, autoriza da presente pro de Duna? Autorizada. Presente pro de Duna. Controle Salvador, boa noite, Azul 4209, passa 3 mil pés, saída da El Leda. Azul 4209, contato radar na decolagem, subi inicialmente até nível de voo 1190 devido a tráfego. Sobe inicialmente até 1190, Azul 4209. Informa o tráfego a 1h16, passa, mantendo o nível de voo 130, é o CAD 208, no rumo nordeste. Sente Azul 4209. Táxi, o táxi está 3305, 99 a bordo, 3 horas e 40, alternando Natal. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, em frente via Índia, tem uma viatura concluindo a vistoria na pista 90. Então, é, repita aí, por favor, a autonomia alternativa e POB. Então, táxi vai ser via Índia, aguardando a viatura. 99 a bordo, 3 horas e 40, alternando Natal. Ciente, livre táxi. Livre táxi, na 3300. Foi da informação, Rafa. Centro 178, essa é a identificação, autorizada a chegada Mari, desça até nível de voo 050, que negar no 08. 050, descida na Mari, 3178. Da 3178 pro ITAP. Autorizado 3178. ITAP 3178, descendo 050. Só aguardando a autorização, tá pronto. E o 5972, autorizado pro Galeão, nível de voo 320, via Peruísque 50, Vitor Tango Romeu, rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda após Eudes. Controle 120.8, transponda 5535. 5555, tem condições de aproximar e pousar na turbina? Rio 5972, autorizado para o Galeão de 320, Antonisca 50, decola da 10, curva direita, da El, Leda, dois Eudes e Vitor Tango Romeu. É, 5535, código transponder, 1208 é o controle de saída Rio 5972. Está pronto para pushback e acionamento. Correto, autorizado, pushback e acionamento, chama pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 5972. Mais um tráfego 5 horas e 5 milhas, tráfego saturado, subir mantém nível de voo 380. E continua a subir ao 380, Azul 4209. espera pronto, tá? 3305. 3305, autorizado decolar, 160 graus, 069. Autorizado decolada, pista 10, tá? 3305. Restrito nível 110 até 20 milhas, devido a Cessna 208, 8 milhas aproximadamente sudeste de Salvador, no nível 130. Restrito ao 110 do TAM 3305. Trip 5515 vai passar a duna a 2000. Foi só pode estabilizar no localizador. Portará. Salvador. Prossiga. Autorizado 190, tem o pré-autorizado aqui 190. Aceita ou modifica em rota ou na subida com centro? Aceito 190. 190 Aracaju, saída pela pista 10, curva esquerda, via Golf 677. Controle 120 decimal 8, saída Puca, transição Caju, Puca Jama Aracaju. Controle 1208, transponda 55 no meio. É 36. É Torre 186, trip 5515. Então, autorizando 78 dos parados locais, autorizado a final LS, reporte estabilizado no localizador. 2018, reportará estabilizado 3178. Salvador, o trip 5515, uma milha para o externo, baixado e travado. Avistado, aguarda autorização de pouso, trip 5515. Sente, aguardando o trip 5515. Para o táxi, o Rio 5972, está com 3 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 9 minutos de autonomia. Autorizado táxi, em frente, segunda direita Índia, ponto de espera 10, Rio 5972. Em frente, segunda direita via Índia, chamada ponto de espera da 10, Rio 5972. Tá, 3305, decolou os 26. Chame o controle em 120 decimal 8, restrito nível 110, até 20 milhas. 208, restrito 110, 2 milhas, 3505, autorizado, aguarde. Autorizado, pouso no 40 graus, 079. Autorizado, pouso, trip 5515, consciente. A 10 é o pouso. Afirmo. 120 devido a tráfego. A 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 130. Sobre restrito, 120, tá? 3305. Espera da 10, Rio 5972. Acusa de estar no Alphatango 72 na curta final? Afirmativo, senhor. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter. Após a passagem do tráfego na curta final, alinha e mantém, Rio 5972. Tinha essa prova. Ok, pro. Papua 040, limite 3 minutos nessa rua, tá? 3, 0. Fala 3178. Prossiga 3178. Está livre de restrições de velocidade? Autorizar 3178. Obrigado. Libera direita, via Eco, Alfa, Kilo, posição 04 do Pátio 3, trip 5595. Primeira direita, Eco, Alfa, Kilo, Box, poderia confirmar? Posição 04 do Pátio 3. Isso. Posição 04, posição, Pátio 3. Rio 59, 72, pista livre, autorizado decolar, 130 graus, 08 nós. Decolar, Rio 59, 130, sete uma nave vai ser na altura do Rondeu Fox 08. Ah, caso fale comunicação, poderia confirmar, ativo, aprova o Rondeu Fox 08. Cruzando o DDV 140, Romeu Fox 08. Ok, 140, Romeu Fox 08, obrigado. O 972 decolou os 31, chama o controle, boa noite. Afirmativo, Rio 5972. Controle, é o Rio 5972. O 972, contato radar decolagem, suba até nível de voo 320, sobe da EL. 320, sobe da EL, Rio 5972. Ó, 3305, fala, voa no Romeu Fox 09. Tá cruzando, vai cruzar no vento, todo 50. Autorizado, tá, 3605, supina, tá dentro de 360, Romeu Fox 09. Supina, tá, 330, Romeu Fox 09. Então, 3605, tráfego 308 mil superado. Chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Ok, Recife 126.85, alternando 125.45. Obrigado, uma boa noite. Tá, 3305. Rio 5972, direto de Eudes. Obrigado. Tá, 3178, passando tudo na completa aproximação, chame torre, 118 de família. 18 e meia, boa noite. Torres, Salvador, boa noite, 3178, aqui na aproximação. Chame passando sim, Bras. Cara. Pista livre, autorizado pouso 090 graus 099. Pouso 090, tá 3178.